quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá cair no mal. Começa em qualquer de repente. Esse texto das Sagradas Escrituras, do Provérbios, capítulo 28, e também os versos de número 15, 13 e 14, melhor dizendo, nós estamos dando início à nossa programação. Quero cumprimentar a todos os amados irmãos com a paz de Jesus Cristo e dizer que é um prazer muito grande retornar à emissora nessa quinta-feira para ministrar a palavra do Senhor. Quero mandar o meu abraço fraterno a todas as congregações, aos líderes que estão trabalhando, atendendo o rebanho do Senhor aqui na cidade, bem como no campo que está em toda a nossa jurisdição. Que Deus abençoe meus amados irmãos lá de Itatiba, aquele povo que sempre nos ouve, e também os irmãos que estão ouvindo a programação ali, Mariano Mouro. Nós sabemos que muitos irmãos estão sempre sintonizados com a nossa programação. Meu carinho todo especial a este povo, aos irmãos do Getúlio Vargas, enfim, todos os amados que são companheiros destas manhãs. E hoje, logo mais às 14 horas, ali no nosso templo sede, Silveira Martins 506, nós estamos reunidos com o culto da melhor idade. Irmã Tiana, irmão Valdite, estão trabalhando, e é um trabalho belíssimo feito com esse grupo da melhor idade. Que Deus abençoe aquelas pessoas que estão vindo ali para o templo. Hoje à tarde, às 14 horas, Silveira Martins 506. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Eu quero nesse momento, nesta manhã, falar sobre a vida de um aluno chamado Pedro, e ele tinha uma índole má. E o professor fez o possível para que ele tivesse uma boa educação, um bom aprendizado, mas tudo foi feito em vão. Nem com os castigos mais severos conseguiram a mudança daquela pobre criatura. Em conversa com o diretor, resolveram expulsá-lo da escola para proteger o ambiente escolar. No dia seguinte, a mãe de Pedro foi à escola e dirigiu-se ao professor e disse: "Professor, eu peço por favor que vocês recebam novamente o Pedro, o meu filho. Ele me prometeu que vai mudar de vida e ser um bom aluno de agora em diante. Não posso atendê-la de forma alguma, minha senhora. Seu filho estava sendo um mau exemplo para toda a escola. Não é possível, por isso, readmiti-lo." Diante da aflição da mãe, diante do diretor que foi conduzida aquela senhora aflita, resolveram então fazer mais uma tentativa e receberam o Pedro na escola. Na manhã do outro dia, Pedro voltou à escola com a sua mãe. E antes de começar as aulas, o diretor e o professor reuniram todos os alunos e apresentaram o Pedro e disseram: "Meninos, meninas, se nós readmitirmos este menino na escola, quem deseja ficar como fiador dele?" Houve um grande silêncio. Todos conheciam muito bem quem era Pedro. Mas, de repente, Lá no meio daquele grupo, um menino exclamou e disse: "Eu fico, professor." E o professor disse: "Você sabe o que é ser fiador, Thomas?" Thomas disse: "Sei, professor. Sei que se ele se comportar mal, eu sou o que leva o castigo em lugar dele." E o professor, o diretor, disseram àquele menino: "E você está pronto a fazer pelo Pedro isso?" "Estou, sim, senhor." "Então está bem. Ele vai sentar ao seu lado desde esse dia, Pedro foi um aluno exemplar. O amor de Thomas o transformou em um outro menino." Nós temos também, amado ouvinte, um fiador na presença de Deus, que não só está pronto a sofrer em nosso lugar, mas ele já sofreu por nós. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que em Jesus Cristo fôssemos feito justiça de Deus. Pedro se encaixa no texto que eu fiz leitura. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. E eu quero dizer a você que tem errado, que tem cometido, talvez para algumas pessoas você está na condição como Pedro viveu, a professora não suportou mais, a mãe desesperada, mas houve uma oportunidade. E eu quero que nesta manhã, para esta pessoa que está ouvindo esta programação, você leia comigo Provérbios 28 e 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Que Deus abençoe a você que vai tomar novo rumo para a tua vida a partir de hoje. Gemando por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Eu quero nesse momento orar com você. Santo e eterno Deus que estás nos céus, quantas pessoas que viveram a mesma experiência desse menino que nós narramos nesta manhã a sua história. Talvez uma luta interior, uma falta de afago familiar, levou esse menino a ter esse comportamento hostil, mas que foi lhe dado mais uma oportunidade e ele não a desperdiçou. Senhor, que nesta hora, enquanto eu oro, depois de ministrar a palavra, talvez em algum lugar nessa cidade, no interior, em alguma casa existe alguém vivendo o seu desespero, o seu abandono, o seu desprezo. Pai amado, que o teu poder se manifeste, que essa pessoa faça esse caminho de retorno, se arrependa, confesse e abandone esta vida em que não lhe faz bem, que está lhe excluindo do convívio, no dia a dia, dentro do seio da sua família, na escola, no trabalho. Quem sabe isso era uma luta interior, leva a uma pessoa a essa agressividade. Deus, nós oramos, nós entregamos a oração nesta manhã, para que o Senhor conceda-nos vitória em Cristo. É a nossa súplica, e eu não deixo de interceder pelos enfermos, porque eu sei que Tu és o Senhor que sara, que cura e que estende a mão nesta manhã para curá-los, em o nome de Jesus. Amém e amém.